Nós fizemos a nossa primeira caminhada no dia 20 de setembro de 2017 e desde aí temos conseguido manter a regularidade de 2 caminhadas por semana, com cada vez mais adesão dos utentes, o que nos deixa muito contentes e é um trabalho que nos enriquece também muito, porque nós também ganhamos muito com estas caminhadas, mas o nosso objetivo é, claro, promover as caminhadas, promover esta forma fácil de ganhar saúde e de melhorarmos o nosso bem-estar. Como foi o envolvimento dos utentes, destas pessoas, para estas caminhadas? A adesão surpreendeu-nos imenso. As pessoas que se mostraram disponíveis para aderir nas consultas foi muito positiva e foi um caminho que foi sendo feito ao longo destes últimos 9 meses, com cada vez mais adesão e muito passar de boca em boca, muito divulgar. Os caminhantes que vêm divulgam junto dos seus amigos e já temos muitas pessoas que vêm regularmente por causa disso, porque os amigos também vêm e, portanto, o nosso objetivo está a ser cumprido pouco a pouco. Temos aqui uma colega, que é a Karina, que também é interna, finalista. Sim, da unidade de Artemisa, da USF Artemisa, e colabora com as nossas caminhadas muito regularmente. Impressões desta caminhada? Da caminhada de hoje, especificamente, do conjunto. Acho que é uma grande mais-valia, também pelo feedback que temos das pessoas que vêm caminhar connosco, é que tem sido uma iniciativa espetacular e que eu acho que o feedback que eles nos dão sempre que caminham é compensatório. Não? Temos aqui a doutora Mafalda, que é outra das internas que colabora nesta iniciativa e que vem de São Domingos de Rana. Que é aqui já acima, a 4 km de distância. Exatamente. E que tento sempre que possível vir aqui às caminhadas. Tem sido uma experiência muito enriquecedora também para nós. Aprendemos imenso com eles e o facto da motivação que nos mostram, de pessoas que quer faça chuva, quer faça sol, que mesmo nos dias em que está uma intempérie, eles querem e têm imensa motivação para fazer atividade física e nós darmos também esse exemplo, por vezes nós próprios também arranjamos desculpa para não fazer exercício e eu acho que é uma mais-valia quando nós aconselhamos a prática de exercício físico e darmos de alguma forma o exemplo e tem sido muito bom. As duas são médicas, estão a aplicar aqui na prática o programa Walk with the Doc. Imagino, quando conversam com os vossos colegas sobre esta experiência, parece-lhes que, qual é a reação deles? Ficam ciumentos? Ficam com vontade de também eles pegar na ideia, desenvolvê-la? Eles ficam, normalmente, mostram muita receptividade, não é? E gostam da ideia de nós darmos o exemplo com os nossos utentes. Depois, às vezes, nem sempre é fácil, porque em termos de arranjar um grupo, foi um processo também um bocadinho... por trás daquilo que parece muito simples, há um trabalho de preparar, de pensar o que é que vamos desenvolver em cada atividade, e isso parece simples, mas de facto há algum trabalho por trás. Nem sempre é fácil, porque mesmo nas caminhadas do dia de médico de família, arranjar, conseguimos o apoio da APMGF, mas nem sempre é possível. Tentámos alguns apoios também em termos de t-shirt, em termos de material, e nem sempre é fácil. Gostaríamos no futuro conseguir mais apoios, que já temos. Importa aqui um grupo. Importa que a sociedade desperte para a importância desta iniciativa. Claro, Portugal é dos países mais sedentários. Nós, ao contrário de outros países em que as pessoas gostam de caminhar, pegam numa bicicleta, aqui para pequenos trajetos as pessoas usam o carro. E mostrar que é possível fazer exercício e que não é preciso ir para um ginásio e que não é preciso grandes materiais, não é preciso gastar dinheiro, porque às vezes é uma das situações que reportam. Ah, não tenho tempo. Ah, mas também não, o meu ordenado não, a minha reforma não me permite. E mostrar que é possível, com pouco dinheiro e com poucos recursos, fazer exercício físico e ter benefícios em saúde. E é essa a nossa grande mensagem, de mostrar que é possível e ter um compromisso, eu acho que ajuda que as pessoas venham de forma... Nas suas consultas, aconselha a prática de atividade física? Sim, regularmente. Nem sempre sou muito bem sucedida, porque nem sempre depois as pessoas acabam por aderir, às vezes até por dificuldades de se deslocarem aqui. Os transportes aqui também são outra das dificuldades, mas no geral aconselho sempre e mostro que a longo prazo, a maior parte das doenças que eles têm são preveníveis com a atividade física, com a alimentação, e que isto é tudo um todo e que eles próprios têm que melhorar a sua saúde. Não há comprimidos milagrosos. Há bocadinho eu dizia que há aqui três médicos, não são três, são quatro. É verdade. Porque está ali também. E são vários médicos de várias unidades, e esta iniciativa não seria possível sem a colaboração de vários médicos de várias unidades. Este esforço colaborativo é muito importante para conseguirmos manter esta regularidade nesta iniciativa. Como, por exemplo, a Natasha. É verdade. A Natasha Morinella é a minha orientadora de formação aqui na USF Carcavelos e um grande, grande apoio para nós conseguirmos fazer esta iniciativa de forma tão regular. Há, da vossa parte, uma enorme generosidade. Isto é uma atividade que desenvolvem, estão aqui quatro médicos, depois do horário de trabalho. Sim. Na altura estipulámos este horário porque achávamos que era um horário mais... pudesse todas as pessoas, nomeadamente as pessoas que trabalhassem, famílias, com crianças pequenas, conseguissem vir, e realmente é fora do nosso horário de trabalho, fora do horário de trabalho delas, e é com grande esforço que elas têm mantido este grupo e têm mantido a continuidade, não é? Mas é uma experiência estimulante. É estimulante. Há uma grande aproximação com os nossos utentes, os utentes gostam de caminhar com os profissionais de saúde, e não só médicos, como vimos também há secretárias da unidade que colaboram, e eu acho que criou-se um espírito de coesão e de união, muito também resultado de serem utentes de determinadas unidades. De facto, também reforça saúde. A ligação entre a USF e a comunidade. Sim, eu acho que reforça. Este tipo de iniciativas são importantes, ou seja, não basta só nós na atividade da consulta, recomendarmos a atividade física. Acho que desde que os doentes começaram a perceber que havia um grupo e que nós começámos a caminhar com eles, acho que fez toda a diferença. A Natasha, das tuas consultas, recomenda a atividade física? Recomenda a atividade física, entrega os folhetos, convido-os a participarem. Preenche aquelas quatro perguntas estão recomendadas atualmente agora. Sim, sim, que está no nosso programa informático e que respondemos. E a verdade é que vemos que há muitas pessoas sedentárias, há muitas pessoas que realmente fazem muita pouca atividade física. A grande maioria. Claro. É um bocadinho até assustador, não é? Depois tentámos ver quantas horas é que as pessoas realmente passam sentadas durante o trabalho ou mesmo no tempo de lazer, e acho que é um bom estímulo que é para os utentes se aperceberem disso, não é? E darmos alguma alternativa, não só recomendar a caminhada, dizermos que temos um grupo de caminhadas e que gostávamos que eles colaborassem e que podem vir com os amigos, podem vir com a família. Pronto. Vamos continuar a conhecer pessoas. Estamos quase a fechar esta ronda. Eu acho que estamos todos. Ronda. Falta só o doutor. Eu tinha falado, em quatro médicos, aqui está. Está o quinto elemento. Os últimos também são os primários. Força, eu sou Nuno Basílio, sou médico aqui na USF Carcavelos. Equipado a preceito. Antigo interno também, foi antes da Catarina, que é interno da USF. E pronto, olha, começámos também. Apressou-se para conseguir apanhar este grupo na caminhada, ou não pode estar no princípio? Foi mesmo, sim. Porque às vezes terminando aqui as coisas às 6, 6:30, depois não dá para apanhar logo o grupo, mas por exemplo, foi uma grande diferença. Se calhar se fosse há uns meses atrás apanhava-los muito mais cedo, e agora tive que fazer ainda suar um bocado para os apanhar. A passada deste grupo é mesmo robusta. Completamente. E é uma grande diferença em relação ao início, sem dúvida. Há já alguns sinais clínicos de mudança nas pessoas que participam nestas caminhadas? Bom, estamos a falar desde setembro e ainda não tivemos... Bom, clínicos, acho que à primeira vista já... Porque a resistência, o facto de caminharem mais rápido, com mais à vontade, e sem dúvida que sim. Depois, em termos clínicos, se calhar muitas pessoas manifestarem aqui que também vêm pelo convívio, vêm porque se sentem mais acompanhadas, não é? Menos sozinhos, por isso, sem dúvida que nesse bem-estar psicológico também se faz sentir. Mais objetivamente, acho que depois há margem depois para estudarmos esse impacto. Pelo entusiasmo que está à vista em vocês todos, isto é uma experiência estimulante, recompensa. Recompensa para os utentes e recompensa para nós. É uma forma também de nós sermos ativos, porque se formos fazer bem as contas, nós preenchêssemos aqueles três itens do questionário de atividade física para nós, passávamos muito mais horas sentadas do que devíamos, muito mais horas a olhar para os ecrãs do que devíamos e muito poucas horas a mexer. E, portanto, isto também faz parte da nossa atividade física semanal. Está fora de causa, voltarem atrás, ou seja, esta experiência é para ser levada por diante sempre. Espero bem que sim. Eu acho que o mais difícil é mesmo manter um grupo assim, e também tem sido muito à conta do esforço aqui dos internos de Carcavelos, da Parede, de São Domingos, e que têm tido um esforço fantástico. Porque criar um grupo, se calhar aqui em Carcavelos, em outras regiões em que a parte comunitária está muito mais patente do que aqui, se calhar é mais fácil ter uma maior adesão do que depois criar e cimentar um grupo como aqui. Isto só se consegue mesmo com o tempo, recrutando mais pessoas, tendo um grupo grande. O ideal seria que isto fosse um grupo também, de certa maneira, autónomo, que por si só, isso já aconteceu. Já houve experiências de caminhadas autónomas? Já houve experiências? Nós temos um grupo de caminhantes que vem quase desde setembro, que recentemente, agora desde que o tempo melhorou, formaram autonomamente um grupo muito pequenino, ainda só tem 3 pessoas, mas caminham sozinhos à sexta-feira, exatamente nos mesmos moldes. Vêm, encontram-se, fazem o mesmo percurso, mais ou menos a mesma duração, mas caminham sozinhos. Catarina, o que é que lhes falta para ficarem mais satisfeitos com o curso destas caminhadas? Pronto, nós queremos sempre mais gente de um lado e do outro, queremos mais participantes e queremos mais colaboradores. E os colaboradores podem ser profissionais de saúde, nós preferíamos que fossem profissionais de saúde para dar o exemplo, mas todos são bem-vindos para colaborar. De certeza que há muita gente que tem contributos a dar nesta parte da atividade física e, portanto, queremos mais colaboradores, mais participantes e, eventualmente, alguns apoios para podermos tornar este grupo ainda mais coeso e todos mais participativos. Mas é que muitos dos participantes, a média de idades, são pessoas crescidas que participam neste... São pessoas crescidas, é verdade, mas se calhar não tão crescidas como poderíamos imaginar. Há aqui um leque grande de faixas etárias. Temos pessoas com 40 e muitos, diria eu, e temos pessoas com muita, muita idade. Portanto, temos um gap talvez de 40 anos de pessoas que vêm caminhar connosco. Falta trazer os mais novos, Falta trazer os mais novos. Alguém já veio, por exemplo, com um neto? Hoje dia havia quem viesse com o cão. É verdade, foi uma estreia. Nunca ninguém tinha trazido o cãozito, mas não parecia. Este em particular não parecia muito interessado na caminhada. Não, este não, mas outros haverá que estarão. E nós incentivamos sempre as pessoas a trazerem as famílias. Ainda não vieram muitas crianças, já tivemos algumas experiências com carrinhos de bebê, mas incentivamos toda a gente a trazer as famílias. Parabéns a todos por esta magnífica experiência. Muito obrigada e obrigada por terem vindo.